Ora, então bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam, num quente mês de setembro, a lembrar um agosto que não chegou a vir praticamente, com calor, pelo menos, e temos hoje novamente uma banda em destaque, que já vai sendo aqui anunciada na Boa Nova, sendo certo que os Kane já é a segunda vez que têm direito a destaque de semana, sendo que o outro já, enfim, já temos de voltar ao ano 2007, e na altura falámos do álbum Bag of Dime. Agora com Work in Progress, temos novamente os Kane, não desta vez com o Dio a voz, mas sim o Bruno Lobo, um dos guitarras, que se predispõe ao telefone, estar connosco para conversar sobre este álbum, e saber o que andam a fazer em 2011 os Kane. Kane, devem-se recordar, na altura falávamos em Chilling Again in Madeira, sendo certo que em 2009 José Saramago veio, enfim, despertar ódios antigos com Kane. Ora bem, nada tem uma coisa a ver com a outra, mas Chilling Again in Madeira estão aqui com um álbum. Esta curiosidade do José Saramago também, enfim, calhou bem. Foi indiferente no fundo, quer dizer, as intenções são diferentes. Penso que acabou por ser um bocadinho indiferente. O Work in Progress, e usando a própria questão do trabalho que está em progresso, e tendo em conta que logo na altura do Bag of Dime ficámos com a ideia de que havia uma sonoridade muito própria dos Kane, o Work in Progress é a sequência natural do Bag of Dime. Não é bem, quer dizer, é a sequência no sentido em que, quer dizer, é um bocadinho a nossa evolução, mas são álbuns com diferenças, desde logo porque trabalhamos com um produtor diferente e isso acaba por influenciar bastante, mas nós próprios também evoluímos a nossa maneira de tocar. Eu julgo que continuamos a ter um som próprio, uma maneira de tocar própria e uma forma de criar a estrutura das músicas. Também há ali sinais que mostram que fomos nós que fizemos, especialmente para quem já tem acompanhado o nosso trabalho há mais tempo. Mas houve uma evolução bastante grande de um álbum para o outro também. Nossa experiência também já era outra. O produtor com quem trabalhamos desta vez foi o Luís Moreno, o guitarrista Luís Moreno, e que foi um produtor que tem muito mais a ver com aquilo que é o som que nós gostamos. E, portanto, ele foi uma ajuda a que nós chegássemos mais facilmente ao som que nós estávamos à procura. E, portanto, é uma evolução nesse sentido de que mostra aquilo que nós evoluímos nós próprios. Acho que as músicas estão mais bem compostas, mais bem arranjadas. O som está um pouco mais rock do que aquilo que era o primeiro álbum. Portanto, há diferenças e pessoalmente, e acho que falo por todos os membros da banda, este álbum está muito melhor do que o primeiro, e ainda bem que é assim. Esperamos que um terceiro fique ainda melhor que este. You always caught my eye. Wrong timings are finally right. We're as close to be as well. Don't we shine? Now I lost control and I was going down and you were high. You make the moves and I cross the line. I the truth and live the lie. I'll make you wear the crown. I'm gonna shout it out loud. I've got enough feelings for both of us in a flame inside. No. All in you, moving like you do, spread my wings and try to lift off again. Need to be like you, talk like you do, shine from inside and always do the pain. You made me glow down a drain. My dream is gone. Began this war between us. Felt like I've never lived. My life is like you always wish. I feel my body moving, but the soul is not alive. Knowing all in you, moving like you do, spread my wings and try to lift off again. Need to be like you. Talk like you do, shine from inside and always feel the pain. when I was close to you. You always give me the lines, but I still don't know my role. I'm falling all alone. All these answers that I don't know. You brought life to all you touch. Bring me back to life. Off again, need to be like you, talk like you do, shine from inside and always steal the pain. Moving all in you, moving like you do, spread my wings and try and lift off again. Need to be like you, talk like you do, shine from inside. O Like You, o single que avançou na altura para, assim, para anunciar este Work in Progress, teve muito tempo, enfim, entre a saída deste disco, exatamente, Work in Progress, e a pré-anunciação. Isso deveu-se aqui? Ou houve mesmo intenção de criar aqui algum tempo de espera? Não. Nós, a nossa intenção era que a diferença entre uma coisa e outra fosse menor. Mas, quer dizer, acabou por acontecer assim devido a todas as dificuldades que uma banda independente como a nossa tem para, enfim, tornar as coisas, fazer as coisas acontecer, porque, portanto, nós não somos uma banda de músicos profissionais, ou seja, há músicos profissionais na banda, quer dizer, o Luís, que é o baixista, e o Nélio, que é o baterista, praticamente só fazem música na vida deles, mas todos os outros membros da banda trabalham noutras áreas e tudo isso acaba por dificultar. Nós gravávamos. A maior parte das sessões de gravação foram feitas a meio da semana, entre as 11 da noite e as 4 da manhã. Portanto, não podia ser muitas vezes seguidas, porque depois íamos trabalhar no outro dia. Portanto, houve todas essas complicações que se foram juntando e as coisas acabaram por atrasar um pouco mais do que estávamos à espera. No entanto, também tem um pouco a ver também com um certo perfeccionismo, tanto da nossa parte como da parte do Luís Moreno, e nós quisemos também não apressar as coisas só por apressar, só para que não houvesse um espaçamento tão grande entre o lançamento da primeira faixa de anúncio do álbum e do álbum em si. Preferimos que, mesmo que demorasse um pouco mais, mas que saísse como nós quiséssemos e com a qualidade que nós pretendíamos. Change that is needed for this planet won't remain your garbage can. Stop the lush while you still can breathe. Buy all the things that you really need. Spit the smoke of people's greed. Bring some joy to those who keep. Nail the center. Now it's burning our skin. Stop the lush while you still can breathe. Buy all the things that you really need. Spit the smoke of people's greed. Bring some joy to those of deep. Enjoy. I ain't gonna leave. to build our destiny. So much to be done, and time is racing. Stop the lush while you still can breathe. Buy all the things that you really need. Spit the smoke of people's greed. Bring some joy to those who keep. Stop the lush while you still can breathe. Buy all the things that you really need. Spit the smoke of people's greed. Entretanto, vocês, enfim, não foram parando e foram tendo espetáculos ao vivo. E lembramos, tiveram no Rock in Rio, talvez, onde na altura tiveram com o Ciro Cruz, não é? Do baixista do Gabriel do Pensador. Enfim, foram aparecendo em vários espetáculos que foram criando a expectativa das pessoas. Para aqueles que não conheciam o Begadime, iram à procura dele, e para aqueles que ouviam o Like You, estar à espera do Work in Progress. Sim. Claro que hoje uma das melhores maneiras das bandas aparecerem é efetivamente mostrarem-se ao vivo. Nós sabemos aquilo que são o fenómeno da venda dos discos, portanto, passa pouco passa, não é? Não só os vossos, como todos os discos da música portuguesa e também internacional, tendo em conta até o fenómeno do download gratuito, não é? Que as pessoas vão tendo. Continua a ser a melhor montra da música para vós os espetáculos ao vivo. Sim, isso sem dúvida. Já porque é aquilo que nós gostamos mais de fazer, é, quer dizer, todo o processo de composição, todo o processo de gravação, acaba por ter como objetivo poder proporcionar espetáculos ao vivo e podermos vender o nosso espetáculo e podermos estar em cima de palco, porque é isso que a gente gosta mesmo de fazer. Quer dizer, muitas vezes acaba por ser mesmo o maior veículo de promoção, porque as pessoas estão ali a avaliar em tempo real o que nós estamos a fazer. Ao passo que muitas vezes há tanta coisa nova de discos e de música a sair que é mais difícil às vezes fazer as pessoas ouvirem uma coisa que nós gravamos, porque entretanto há tanta coisa para ouvir. E nós ainda não temos, eu acredito que aos poucos nós vamos chegando lá, mas ainda não temos a máquina publicitária com a força que nós pretendemos. E, portanto, nós queremos mostrar o que nós valemos e a nossa energia, a energia das próprias músicas ao vivo, é sempre a melhor maneira. E lá está, quer dizer, ao vivo as pessoas, além de ouvirem as músicas, sentem um bocado a energia que nós imprimimos em cima de palco e acaba por ser sempre mais... Eu penso que para nós... Interativo, antes de mais, não é? Sim. Para nós, eu penso que ainda é o nosso melhor veículo de promoção. Claro que nós estamos a falar aqui de uma edição de autor, não é? Que tem riscos para vós, acima de tudo. Enfim, de que o Mado pouco disse que é aquelas noitadas, não é? Até às 4 da manhã, mas depois há todo o fenómeno que se associa à própria impressão, à gravação do disco, enfim, que tem muito do vosso, para além do vosso suor, tem o vosso dinheiro, não é? Como é que é hoje em dia uma banda insistir em continuar a editar discos, e tendo em conta aquilo que se passa no panorama da música em português? Bem, posso essencialmente falar do nosso caso e penso que se calhar dá bem para extrapolar até para outros, mas de qualquer maneira, para já só se pode meter numa coisa destas e continuar a pertencer a um grupo destes, e nós já fizemos 10 anos este ano. Estão a comemorar 10 anos, já iremos lá falar sobre isso também. Só se consegue manter uma coisa destas se tiver, de facto, paixão pelo que estamos a fazer. Porque, lá está, como nós somos uma banda independente, não temos nenhuma máquina promocional ou de editora por trás, tudo o que nós fazemos em termos de gravação, em termos de vídeos, tudo isso são custos que saem do nosso esforço, do nosso próprio esforço, do nosso próprio bolso, de concertos que vamos fazendo. É claro que há sempre a esperança de que, à medida que nós vamos mostrando trabalho e mostrando também alguma qualidade, que se possa, no futuro, encontrar uma situação que possa ser mais favorável e que possamos ficar enquadrados numa máquina que nos possa impulsionar e levar para outros voos e que nos permita dedicar cada vez mais tempo a isto. mas quer dizer, sai muito do nosso próprio esforço e essencialmente do prazer que temos em fazer isto. Se não houvesse essa parte, seria impossível nós continuarmos ao tempo que já estamos nisto mas quer dizer, lá está, quem corre por gosto não claro, canta, claro. E é isso que nós estamos a fazer. Muito menos de devoção e mais de paixão, não é? Exatamente. Self-esteem so low, only dreams can wake me up. Pursuing sorrow, I forgot everything that for me was vital. Everything is upside down and my mind can push reverse. My heart refuses to live since the last time I saw your eyes. And I know you wouldn't be able to wake up. And I know you wouldn't be able to find low. And I know you wouldn't be able to rise up. And I know you wouldn't be able to follow me. Searching for something that could make me less sad, I became that bumper of lost souls and depressive minds. Inside your coffin, I've seen you sleeping with a smile, the same one you were when you're still alive. And I know you wouldn't be able to wake up. And I know you wouldn't be able to follow. And I know you wouldn't be able to rise up. And I know you wouldn't be able to follow me. Falava do Luís Moreira, na produção, que aliás também participa aqui ainda também numas guitarras solos aqui no, uh-huh. nos temas do álbum, e há aqui outros participantes. Portanto, antes de mais, quem são Dai, o Pedro Fonseca, o Bruno Lobo, o Nélio Freitas e o Luís Rosa. No entanto, aparece aqui o Nuno Pires, o Ivo Santos, o Luís Moreira, como há pouco disse, uh-huh. e o Luís Figueiredo. Estas sim. participações são coisas ocasionais, ou vocês vão à mesma procura de algumas pessoas para, de algum modo, enriquecer o álbum dos Came? Quer dizer, são, por exemplo, este álbum funcionou da seguinte maneira. Nós tivemos meia dúzia de ensaios para compor. Nós compomos em conjunto. Há sempre alguém que tem uma ideia inicial, uhum. mas depois é na sala de ensaio que a estrutura da música começa a aparecer e toda a gente começa a dar ideias e é assim que as músicas são feitas. Mas nós não ficamos muito tempo na sala de ensaio a definir nada. Fica mais ou menos uma estrutura da música, mas tudo muito por alto. E depois, em estúdio é que começamos a tocar e depois, à medida que as várias partes foram sendo gravadas, nós fomos sentindo a música e em alguns casos começamos a sentir que, olha, se calhar aqui ficava bem uma progressão ou ali ficava bem uma outra coisa qualquer. E nesses casos em que sentimos que a música podia ficar mais rica com esses pormenores, nós fomos buscar essencialmente amigos nossos que sabemos que tocavam esses instrumentos, como o Ivo Santos da percussão. E eles foram até estúdio e introduziram essas partes para as músicas. O Luís Moreno acaba por ser também ter alguma intervenção em algumas partes da guitarra, porque ele como produtor e como guitarrista que é, quis também enfim, ter um pouco de si, mais do que a produção, mas a tocar, porque também ele é uma pessoa que o que gosta mais de fazer na vida é tocar, então ele quis também ter uma participação dele no álbum, e nós aceitamos com todo o prazer, até porque ele é um dos melhores guitarristas portugueses, e pronto, foi um orgulho trabalhar com ele, e é um orgulho ter a participação dele no álbum. Small garden to try something new. Learn how to ride a bike that someone gave me. But I lit him on Sunday. I was taken to church as always. I stood staring as child asking for change, but no one seems to notice. They're all alone. Climb down the mountain on the screaming. Vocês fazem aqui também, já agora, aproveitando já, abrindo aqui o álbum, assim, e porque tem um magnífico trabalho em termos de design, já lá iremos, tem aqui os vossos agradecimentos, onde se alguns reconheço, o caso da Inês Pimenta, tanto a pessoa da Bola de Sabão, que está ligada à vossa promoção, assim, Inês Pimenta, já agora falamos também do António Santos, não é? Há aqui um conjunto de pessoas que nota-se que é amizades, não é? São estas amizades que fazem com que, efetivamente, os álbuns apareçam? Quer dizer, isso é um fator muito importante. São um fator muito importante porque muitas vezes nós recrutamos todos esses amigos para ações em conjunto em termos de publicidade, usando as redes sociais. Muitas vezes usamos os amigos nas áreas em que eles são bons para contribuir para o álbum. Por exemplo, o Gustavo, que é designer, que foi a pessoa que fez o design. Gustavo Gonçalves, não é? Exatamente. E portanto, são todas essas pessoas que nos vão dando, de uma forma ou de outra, apoio que nós quisermos, obviamente, agradecer. Mais uma vez volto um pouco à base do facto de nós sermos uma banda independente e que acaba por ser muito importante para nós esse apoio desses amigos, desse grupo já largo de amigos e que também acreditam no nosso valor e que nos querem também ajudar, porque no fundo neste momento é tudo o que nós temos, quer dizer, e nós aproveitamos todos os meios que temos à nossa disposição para levar a nossa música o mais longe possível e neste caso estamos a usar a força e a ajuda de muitos amigos e obviamente que os queremos agradecer com o nome deles escrito no álbum. You need a change in your life. Do you have a clue? The way you're going is right, but you need a lift. You cannot spend so much time blaming the other team. Try to win without thinking how hard it is. Shut up, shut up, shut up, shut up, and don't say it. Shut up, shut up, shut up, shut up, I won't believe it. Shut up, shut up, shut up, shut up, and don't say it. Shut up, shut up, shut up. Don't say the stones in your bells hurt your feet. You're gonna need them to build the bridge to dream. Become as strong as you can by feeling free. Look at a mirror and say what you see. Shut up, shut up, shut up, shut up, and don't say it. Shut up, shut up, shut up, shut up, I won't believe it. Shut up, shut up, shut up, shut up, and don't say it. Shut up, shut up, shut up. Despesas em termos de criação da música, já percebemos que é a banda em si que trabalha. No entanto, as letras são mais do Daio, com exceção de um tema, razão pelo qual lhe falo aqui, que é o Johnny, que tem o seu dedo. Queres falar um pouco desse tema? Quer dizer, normalmente, realmente, quem faz as letras já no primeiro álbum, o Daio, uhum. E o Johnny acabou por ser mesmo uma exceção. A letra foi feita por mim e a música acabou por também ser muito, apesar de todos terem colaborado, também foi muito influenciada por mim. Porque eu normalmente não, ou pelo menos ainda não me aventurei a escrever letras de uma forma mais regular, mas neste caso, quer dizer, quis-me forçar a fazer isso, porque, quer dizer, eu quis dedicar essa música a uma pessoa que obviamente foi super importante para mim, que foi o meu pai. Foi o seu pai, exatamente. Exato, que infelizmente faleceu, e eu senti quase como uma obrigação que queria fazer essa música como um agradecimento a uma pessoa a quem eu devo praticamente tudo. E pronto, quer dizer, no fundo não há muito mais para dizer. Sim, sim, mas na audição, que vai passar aqui já de seguida na Boa Nova, claro, cada um vai senti-lo à sua maneira, não é? Aham. That you're my best friend. I've never got the chance to say thank you, and all the things we keep in delay. But I will be smiling as I talk about you to my kids. Vamos agora aqui à fase dos desafios. Já tínhamos feito com o Daio, aproveitando de uma vez que agora é consigo, vamos então três desafios. O primeiro é este. Imagino que vem tocar aqui a Oliveira do Hospital e que dão a oportunidade de trazer convosco duas bandas nacionais. Que duas bandas é que traria hoje em dia para tocar com os Queime? Duas nacionais? Exatamente. Duas bandas nacionais. Olha, há uma banda do Norte que não são assim tão conhecidos como eu pessoalmente gostava que eles fossem, mas que já tocamos com eles e que eu fiquei com muito boa impressão, que são os Homem Mau. Outra banda. é complicado, é complicado. Talvez os Clã. Porque pronto, eu sou muito fã das letras e das músicas e pronto, acho que escolhi essas duas. Está escolhido. Hey, tenho asas nos pés, tenho asas, hey, tenho molas nos pés, mais alto. Segundo desafio, vem uma banda da cena internacional. Que querem, aliás, chegam aqui ao Novo Hospital e dizem, não, nós para tocar em Novo Hospital temos de ter a primeira parte feita pelos Keim. Uhum. De quem gostaria muito de fazer uma primeira parte? Jamiroquai. Sim. Já que, enfim, também foi a escolha na altura do seu colega, Dayo. Portanto, estamos em sintonia. Imagino que vai haver um disco de tributo a um autor nacional e que querem que os Keim façam, para integrar esse tributo, uma versão de um tema. De que tema gostariam de participar um tributo e de que autor é que estamos a falar? Rapaz, isso é complicado, realmente. É por isso que se chamam desafios. Não é fácil, realmente. Há um instante que eu já me lembro de qualquer coisa. Epá, eu à partida estava tentado pelo Sérgio Godinho, mas não sei dizer qual delas é que podia... Sérgio Godinho que foi convidado na semana passada, portanto, estamos aqui quase a adivinhar, não é? Sérgio Godinho lançou, aliás, esta semana o Mútuo Consentimento e na semana passada esteve aqui a apresentá-lo na Boa Nova. Sim. Não, mas não, de qualquer maneira não escolheria nenhuma do último álbum, porque para já ainda não a ouvi. Mas recomendo. Eu ia sempre escolher alguma coisa um pouco mais antiga, acho eu. Acho que o primeiro dia... Espera, há uma que é aquela que a letra diz hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Exatamente, é precisamente então, essa. Então acho que sim. Acho que essa era muito bem escolhida, sim. E entretanto o tempo fez cinza da brasa e outra maré cheia virá da maré vaza. Nasce um novo dia e no braço atrás brinda-se aos amores com o vinho da casa. E vai-nos à memória uma frase batida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Há pouco disse que ele falava de design e é justo que se faça uma alusão a este magnífico trabalho que há pouco disse do Gustavo, com aquilo que parece ser uma aguarela, não é? Um trabalho muito lindo em termos de gráficos, de cor. Não é aguarela. Eu não sei, não tenho a certeza se será óleo, mas não é aguarela. De qualquer maneira, isso tem uma história engraçada. Porque assim, o Gustavo foi quem concebeu a ideia do design da capa do álbum. Agora, a imagem da capa da frente, em particular, foi criada da seguinte maneira. Foi uma tela que teve numa discoteca em Rio Maior durante uma noite inteira e as pessoas iam por lá passando e davam pinceladas conforme queriam e dava quem queria. E depois, ao fim, o Gustavo ainda lhe deu um toquezinho por cima para ficar mais ao gosto dele. Mas essa é a história da capa do álbum. Tem a ver com o Work in Progress, e o Work in Progress tem tudo a ver com a forma como nós compusemos o álbum, e achamos que a forma como foi criada essa imagem da capa tinha tudo a ver. E portanto, é a história da capa, é assim. Daí muito bem o Work in Progress, agora percebe-se, evidentemente. So much that you can't just have a nap. She thinks that next one won't make you feel any better. Don't let those things get inside. Keep only loving your mind. Keep only loving your mind. Keep only loving your mind. shows take all your free time, and you can't hide it. Present broke his promise, and you can't repay your debts. Your team doesn't win since last year. Once again, the mailman brings a bill unexpected. The money is not enough to amuse some chicks. Oh, your best friend doesn't show up cause you're not paying. Don't let those things get inside you. A ideia do Work in Progress dá a ideia de um trabalho que está em continuidade e que atinge a década, que faz agora 10 anos, não é? Uhum. Por quanto tempo é que vocês acham que isto vai ser um Work in Progress? Ui, não sei, sinceramente. Eu espero que seja por muito tempo, E como nós não estamos à espera de que não somos aquele tipo de grupo pré-fabricado que... se resulta, continuam, se não resulta, não continuam, eu penso que a gente vai continuar por muito mais tempo. Toda porque... uma tenacidade na vossa maneira de estar. Sim, e o que nós gostamos mesmo é de estar uns com os outros, é de ir para os concertos, é de compor, e quer dizer, para nós é um orgulho muito grande tudo o que nós já fizemos com a banda e os dois álbuns, as compilações onde já participamos, quer dizer, é algo que, lá está, eu não sei quanto tempo mais é que a banda pode continuar, porque entretanto as pessoas vão, a vida das pessoas vai evoluindo, cada um acaba por ter os seus problemas e a sua vida continua e pode eventualmente nós termos que nos esperar, não sei se isso vai acontecer ou quando é que vai acontecer, mas de qualquer maneira eu imagino quando eu tiver 60 ou 70 anos olhar para trás e saber que vivi aqueles momentos fantásticos com aquele grupo de amigos, que deixei aqueles registros, aquelas músicas gravadas que são vão acabar por ser um registro da nossa juventude, e quer dizer, é isso que nos move, são essas coisas que nos movem. E como são essas coisas que nos movem, provavelmente vamos continuar aqui ainda mais tempo, ainda um bom bocado de tempo. Porque não, lá está, é como eu disse, nós não fizemos depender a existência da banda do facto de vendermos milhares de discos ou vendermos 10 discos. Yeah. it's a bone, and it's ready to explode. I'm ready to explode. Silent, bruising, cloaking, I'll start the boom of my will. I don't need to swallow screaming words in place. A vossa génese, como já falamos aqui, começa na Madeira e agora estão por Lisboa e passaram 10 anos. Acharam que a vinda para Lisboa foi uma condição sine qua non para que existisse a banda ainda? Que se tivessem ficado pela Madeira, eventualmente as coisas não seriam tão fáceis? No caso, teriam sido fáceis, mas que se calhar seriam efêmeras muito mais rápido. Sim, não, não. Na Madeira, quer dizer, eu não sei como é que teria sido, mas de qualquer maneira, em geral, para a música, especialmente a música original, é sempre mais complicado, sempre muito mais complicado, porque não teríamos os meios de gravação à disposição que temos neste momento, não teríamos acesso às pessoas que temos neste momento, como provavelmente não teríamos trabalhado nem com o Ciro, nem com o Luís Moreno. Depois, em termos de concertos, também é muito mais complicado, porque é um meio muito mais pequeno, há muito menos circuitos de bandas ou de bares para espetáculos ao vivo, quer dizer, tudo isso seria um fator de desmotivação e seria mais difícil. É mais difícil, sem dúvida. Não é que tivéssemos a vida facilitada ou que tínhamos a vida facilitada. Temos mais opções. Temos mais opções e, no fundo, foi isso que procuramos também. About it, do you have to bring it up again? I'm not complaining, but my patience is failing. My own saliva, it's hard to swallow. I don't want to talk about it. Every peaceful moment is corrupted. You can be here without screaming. Please stop the yelling. Some problems, studded lines can fix a mad machine. You saved a branch, but a tree's still falling. Between our worlds, the fall is getting deeper. With my hands, I'm starting all over. I know I'm walking to the edge, but I need you to pay this price for my freedom. Come from me. expectativas em termos de vendas dos discos? Pensaram nisso? Expectativas em relação às vendas, para isso? Quer dizer, não sei. É óbvio que há sempre uma esperança que as coisas acabem por rebentar a nível comercial, mais até pelo lado do que é que isso nos ia proporcionar. Quer dizer, é óbvio que qualquer um de nós aquilo que desejaria era ter uma vida em que nos pudéssemos dedicar só e exclusivamente à banda. Isto neste momento ainda não é possível, e as vendas dos discos neste momento é uma coisa complicada, e nós sabemos que é complicado, já sabíamos muito antes de termos gravado até o primeiro álbum, quanto mais o segundo, porque, quer dizer, ainda por cima nós temos um público target que é talvez aquele público que mais facilmente vai à internet fazer os downloads e tudo mais. Então, quer dizer, quando nós fazemos um CD e gravamos e colocamos numa rodela de plástico física com uma capinha que se pode agarrar, é mais uma questão, é mais uma... No fundo, acaba por ser aqui um cartão de visita, porque nós continuamos a entregar às rádios, continuamos a entregar a pessoas que achamos que possam ter alguma importância na nossa, enfim, na nossa carreira, entre aspas. Em termos de vendas, é tudo muito, muito complicado, como eu disse, quer dizer, não é... As vendas não são muito significativas, e não é, quer dizer, também, lá está, não é, no fundo, não, felizmente não estamos a depender disso. Quer dizer, é óbvio, como eu já tinha dito, que se pudéssemos vender aos milhares, tanto melhor, não é? Mas quer dizer, estamos num género de música que talvez não seja aquele que mais favorece a venda de milhares de discos, não sei. E lá está, a questão do público, algo que nós temos, também talvez seja aquele que menos compra, talvez. Like in a song, you got a son of me. I refuse. Ora bem, 10 anos de carreira, enfim, é um bocado como, enfim, queima um vosso filho, digamos assim. E é uma coisa que é mal empregado para só comemorar dentro de portas. O que é que se prevê para comemorar com aqueles que vos seguem os 10 anos de queima? Olha, sinceramente, ainda não temos nada planeado. Nós estávamos a tentar vir ainda este ano fazer um concerto à Madeira e festejar, fazer essa comemoração no sítio onde tudo começou. Neste momento o António ainda está a tentar que isso seja possível, mas para já não temos ainda nada confirmado. Estaremos atentos. Agradecer-lhe já a disponibilidade que teve para falar aqui na Boa Nova e deixar-lhe uma vez mais que a porta está aberta para vós para mais trabalhos em progresso que aí virão a seguir, naturalmente, e estaremos atentos. Muito obrigado. Obrigado nós. Obrigado. Children need something to play with, and all our time here is precious. No one talk about this violence, so only fury reigns. But don't try to move me, don't stop me. You won't sabotage my last try. Don't try to hold me, don't touch me, 'cause there's no love in your eyes. Don't try to move me, don't stop me. You can become one of my kind. Don't try to hold me, don't touch me, and be a part of this tribe. Welcome to the war zone. It's lovely in this time of the year, and I don't wanna keep you with your eyes closed. You can see the landmines buried outside of your door, and it's fun when you run through them. No one talk about this violence, so only fury raise. Don't try to move me, don't stop me. You won't sabotage my last try. Don't try to hold me, don't touch me, 'cause there's no love in your eyes. Don't try to move me, don't stop me. You can become one of my kind. Don't try to hold me, don't touch me, and be a part of my tribe. Judge my last try. Don't try to.